E olha, tem novidade, né, neste fim de semana aqui na programação da RCI. Você vem conferindo, né, ao longo aí deste mês de março, a entrada de novos programas. Tivemos no sábado passado agora a estreia do Viver Bem com a Rosiane Delgado, né, meio-dia e meia a uma hora. E na sequência do Viver Bem, nós teremos um novo programa entrando ao ar agora neste sábado, né, o programa Projeto de Vida. Quem está conosco aqui no estúdio para falar um pouquinho sobre essa atração é o apresentador deste programa, André Chataloff. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Então, estamos aqui representando a PEX e esse novo programa que a gente tem certeza que vai fazer um sucesso. Ele é do interesse público, né, o interesse de todos nós, que é justamente falar o que o nome se propõe, é o Projeto de Vida. Portanto, todo sábado, né, a partir de agora, da 1 às 2 da tarde, você encontra, né, o programa Projeto de Vida aqui na grade da RCI. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o nome e também sobre como vai funcionar este programa. É, Projeto de Vida, o que, que a gente percebe é, todo mundo pensa assim, a gente escuta, tem até diversos filmes que falam sobre aquela temática importante que a gente não vê aqui só para comer sobremesa, né? Ou seja, nós temos um objetivo, não seria muito vago ou muito simples a gente falar que a gente veio apenas atender um processo meio que de fazer, constituir uma família, de seguir um ciclo natural ali, biológico, né? Olhando ali os animais, olhando quem convive com a gente, né, tal. E a gente percebe que sempre há algo mais, ou seja, uma essência, algo que brilha nos olhos, algo que faz a gente acordar pela manhã e falar, não, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo nessa vida. E esse objetivo, dentro dessa questão de projeto de vida, a gente pensa, né, que o ideal é que ele seja assistencial. E do ponto de vista desse processo de ajuda, de grupo, desenvolvimento da sociedade, ou seja, o nosso papel quanto cidadão, quanto consciência em evolução, quanto alguém que está querendo contribuir para a sociedade. E isso requer essa ideia do projeto de vida, porque se eu não sei o que eu quero, eu não consigo planejar, não consigo fazer um passo a passo, eu não atinjo as minhas metas, eu me frustro. Então a ideia basicamente é essa, saindo um pouco daquela história, né, de que a gente vai se realizar somente se tiver um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, a gente percebe que é muito mais do que isso, e é por aí que a gente vai estar sempre discutindo. Até porque seria bem triste, né, uma passagem aqui meramente de tempo, meramente biológica, enfim, os projetos, né, até vou colocar no plural aqui, nos projetos, né, existem vários projetos para que as pessoas se motivem realmente ao longo da vida e deixem suas marcas, né? Exatamente, é a preocupação quanto ao legado que cada um vai deixar, a sua pegada, ou seja, a gente olhar para trás no final da nossa existência e falar, puxa, eu realmente desempenhei um papel que eu gostei. Né? Eu sinto bem, eu sinto realizado, percebo que não faltou nada, tudo que eu coloquei como princípio, valor, eu apliquei e assim eu me tornei uma pessoa, vamos dizer assim, completista. E olha, você vai apresentar então todos os sábados esse programa, tem toda uma equipe junto também, né? Sim. Gostaria que você falasse um pouquinho da APEX, que é a entidade envolvida na produção do programa, Associação Internacional de Programação Existencial. Sim, a APEX, ela é focada nessa ideia da programação existencial, onde que determinadas pessoas, devido a um processo de natural de evolução, elas começam a se preocupar o que fazem em uma vida. O que a gente percebe é que nós admitimos esse parâmetro da multiexistencialidade, plurexistencialidade, ou seja, que a vida não é só uma. Se a gente não tem só uma única vida, é muito lógico, é muito assim, interessante a gente fazer o que a gente chama de autorrevezamento. O que é um autorrevezamento? Você procura fazer coisas agora e que vai ajudar você na próxima existência a continuar aquele mega projeto. E a gente percebe que todos nós aqui não vivemos numa ilha. Ninguém faz assim uma grande mudança social, uma grande mudança tecnológica, uma grande mudança de bem-estar, se não for em conjunto. A gente sabe que precisamos e vivemos em grupo. Com isso, existe uma malha que interage em todas as nossas existências. Partindo desse princípio, então nós percebemos que existe um planejamento maior, vamos dizer assim, e esse planejamento levaria ao max planejamento, um planejamento macro que a gente chama de programação existencial, que é justamente projeto de vida, max proexis, que seria um máximo, uma interação dessas linhas, onde que a gente acaba um ajudando o outro a realizar algo significante, algo de impacto, né? Então, trabalhar sobre esses valores, fazer essas perguntas toda manhã, se eu estou cumprindo, quais são as minhas metas, quais são os meus reais objetivos, porque que a gente sabe que se a gente não tiver uma visão abrangente do quais são os nossos objetivos, a vida ela é rápida. A gente sabe, qualquer um aí que fez um curso mais sério, por exemplo, uma faculdade, fala assim, poxa, eu comecei a faculdade, daqui a pouco, acabou. Né? Ah, eu pensei um dia formar ali, ter uma companheira tal, e daqui a pouco você fala, poxa, eu tô 10 anos convivendo com uma pessoa, né, tendo uma família, assim que valha. Então a gente percebe que tudo isso demonstra para nós que a existência, ela de fato é curta. E se a gente não tiver um olhar, uma visão a longe, no horizonte, o tempo vai passar e nós vamos nos frustrar. Essa que é a ideia. Cara, além, né, dos debates, né, vocês sempre vão estar pedindo aí a participação do público também, né, interação total. Isso. Ali através das redes sociais, o Facebook, né, nós teremos transmissão ao vivo no Facebook, ali, também na rádio. Vocês vão ter alguns quadros dentro do programa. Temos. Gostaria até que você falasse um pouquinho sobre esses quadros. Sim, um quadro muito importante, ele é o momento da autogestão. Esse momento da autogestão, ele entra muito nessa linha de eu não perder o fio da meada, mantendo ali uma visão do aqui e agora. Então, autogestão, como o próprio nome diz, é gestão de si próprio. E como que eu faço isso? Isso entra desde o processo do pé de meia, né? Ou seja, a questão financeira, a questão de você atender diversas áreas da vida e olhar os buracos que lá existem. Por exemplo, às vezes a pessoa pode ser muito bem na área das finanças, mas ela tem pouca eficiência na área social, na área interassistencial, convive com os colegas, convive com a sociedade, né? Fazer um papel determinante e integrado com o meio onde ele vive. Então a gente percebe que nós não somos uma ilha. E dentro dessa visão da autogestão, vai ser colocado diversas abordagens, focando o que eu estou fazendo agora do ponto de vista de manter esse prumo nas minhas metas. Outro quadro bem interessante é sobre proexis no mundo. Proexis é um nome que a gente dá curto, né? Programação existencial, que é a síntese do projeto de vida, né? Essa missão de vida. E aí a gente vai estar pegando diversas pessoas espalhadas no globo terrestre, seja no próprio Brasil, que o Brasil já é um continente, né? E espalhados aí no planeta inteiro. Geralmente a gente vai pegar o quê? Um brasileiro que está vivendo no exterior e ele vai estar falando lá o que ele está fazendo do ponto de vista na missão dessa programação de vida, dessa Proexis, e o que ele está fazendo naquele lugar, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? Isso leva a dois pontos, né, vantajosos. Primeiro que a própria pessoa que vai estar se posicionando, ela vai estar refletindo se ela está no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa, porque eu não tenho como vender meu peixe se eu mesmo não engoli, não é isso? E um segundo aspecto, ele vai estar nos favorecendo a colocar hipóteses, possibilidades, mostrando como somos capazes e a gente chega de acordo com a nossa vontade, os nossos sonhos. Então é uma coisa extremamente rica a gente trabalhar nisso. Estamos aqui, né, falando sobre a nova atração da RCI, que entra agora neste sábado, o programa Projeto de Vida. Vou pedir aqui ao Jôdemar Corrêa, inclusive, que rode aí o material, né, que nós estamos passando ao longo da programação, convidando os ouvintes para que acompanhem o programa. Todos os sábados, à 1 da tarde, a RCI convida você para o debate do seu projeto de vida. O que você quer deixar como legado de sua existência? Quais são as suas metas pessoais? Como gostaria de ser lembrado? O que lhe motiva a ir adiante, faz brilhar os seus olhos? Venha e participe desta jornada. Ouça ao vivo no rádio e assista live no Facebook, Rádio RCI Iguaçu. Programa Projeto de Vida, sábado, da 1 às 2, na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Lembrando que o bacana é que, né, você prestigia ao vivo aí no horário, mas se não puder, olha, fica armazenado lá no nosso Facebook, Rádio RCI Iguaçu, para você assistir o vídeo, né, quando quiser, no site sempre rci.com.br, enfim, são várias as opções aí para conferir a estreia do programa. E olha, André Chatalov, apresentador do programa Projeto de Vida, sucesso a você, a toda a equipe, tem o Caio, tem todo o pessoal ali que participa, né, que veio aqui nos fins de semana preparar aí este programa, enfim, sucesso para vocês e eu estarei ligado ali acompanhando amanhã, 1 da tarde. É, e recheando tudo isso que nós falamos, sempre vamos trazer alguém aqui que vai ser um entrevistado, que muitas vezes é um autor, ele está fazendo uma pesquisa, está escrevendo um artigo, ou seja, tem uma informação a trabalhar e aprofundar com a gente. Então vai ser algo super interessante, super descontraído. É, ligue aí no seu dial, né? Tipo, sabadão, entre 1 e 2 da tarde. Sempre aqui estaremos presentes. E mande ideias e dicas de temas que você acha que pode ser pertinente para a gente explorar. E a gente vai atrás desses autores, dessas pessoas, para fazer essa entrevista, esse debate com vocês. Muito obrigado pela participação aqui. Até amanhã. Até amanhã.